Crocodilo apresenta a maior pressão sonora do planeta. Então pega, meu animal. Alô, galera do Crocodilo! E aí, Caribe Show! Uma edição especial pra você que gosta de marcante! Bora começar, começar! Um, dois, três, já! Uhul! Agora! É o animal na segunda do Caribe! Oh, crocodilo! Simbora, caçador! Nossos caçadores vão chegando e superlotando tudo! Eu quero ver, eu quero! Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Vamos detonar mais uma! A galera parece que volta no tempo, ó. Minha cunhada Regiane, do tempo do fã-clube, já. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. E aí, meu parceiro Marcio com essa galo. Minha família Roxon. Meu parceiro Maílson também, galera, para Maílson. Empresário Raul que também tá aqui. Aqui. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão Balan. E aí, meu parceiro Júlio Digital, e agora? Arrepia, meu animal. Bora pra cima. Tô gostando de ver. Arrebenta, meu DJ. Deixa comigo. O Salão do Caribe começa a dançar com a galera assim, ó. E doce, doce, doce, e doce, doce, doce. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Vai! Tá com pulga na cueca, tá aqui vem contar. Tá com pulga na cueca. E aí, parceiro Bocotó? Ele é sua primeira dama, um abraço, moleque! Nosso amigo Patrick da revista, um abraço pra você, meu brother! O Crocodilo! Vai, vai! Pulga na cueca, pra quem vem contar. Tá com pulga na cueca, pra quem vem contar. Tá com pulga na cueca, danado vem contar. Tá com pulga na cueca, danado vem contar. A pulga e perceber, se quiser combinação, se quiser serenata, vai no meu colchão. Os nossos empresários. Betinho Playboy também, tá lá no meu Betinho. Um abraço, garoto. O empresário C2 do Rock também relembrando a sequência marcante, o animal do Olivinha. O animal toca tudo do Pará. Tem mais um. Pressão. Ah, eu quero ver você ficar com nossa amiga Agatha Souza. Das gatas tops, um abraço. DJ Max Mendes. Da Cobra d'Água, ele também tá aqui, ó. Ele que detona, sai do Raimundinho do Distrito, um abraço. O Everton, o Tyson na companhia do DJ, é o DJ Schweck. É o meu momento de coragem. Quando toca, não tem pra ninguém. Onde ele vai tocar, falar. É dele que eu vou dançar, falar. E comanda o fenômeno, é o DJ. Com a banda que tem como dançar. Pisaram no meu pé, pisaram no meu pé. E nosso amigo Zerinho, pisaram no meu pé. Do Conselho Tutelar também já tá na área, Dinho. A festa do jacaré, a festa super. Nosso amigo Batatinho, você agarrado, o Batatinha é pressão do Servilha. Alô, Augusto, um abraço, moleque. E o meu parceiro Daílson, aí, Daílson. Uhul. Estava na minha praia, curtindo a nova onda, indo a favor da maré, com uma linda. Seu Carlos, lá da quadra do barulho. Seja bem-vindo, seu Carlos. Eu, você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Nosso amigo Marcos, o Júnior. O Robert Doideira. Nós, amigo Elton, os caras doidos. Toda a galera, o Náutica, valeu. Mas digno de muito valor. Eu comando é dos desejais. Só quero dançar. E esse calor. Tá vendo como que é, Zerinho? Oh, é na pressão do animal. E aí, japonês do uísque? Tá no CD ao vivo! Deputado Darlan também, um abraço, garoto! Ele dá o maior valor na sequência! E o meu parceiro, Gaspar, também dos primos do rock! Uísque. Representando meus primos, olha, Gaspar! Segura, garoto! E nossa amiga Tati ali no meião. A Mari Silva também. Empresária Lídia do Kralo, Lídia. E nossos mal falados, valeu, Helder. E que não falta uma no croco do Caribe. Valeu, moleque. Tamo junto. E o animal detona. Costa, meu parceiro Felipe do Beijo. Vai, vai! Eu sei que vou em... Hoje de tá feliz da vida. É aniversário da sua esposa, dona Luciane. Faz acreditar. E daqui a pouco vou bater os parabéns pra ela. Deixa em algum lugar. E quando vivo, me minha amiga Nara. Você, a Anne Beniche, por ali. Minha amiga Yasmin também tá na área. Alô, Yasmin! É verdade. Alô, meu parceiro Miguel, alô, Suzy! Quando te cai, quem me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mar, gordo e Dinho Pressão. Mal é o agito. Meu parceiro, Adriano Animal. Ele é sua esposa, dona Maria do Beijo. Com DJ Mario e DJ. Como é que é, Yuri Eduardo? Bora pegar um pouquinho pesado agora. É crocodilo, é animal. Crocodilo. Assim, ó. Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. Assim, Gaspar, ó. Num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado. E meu parceiro, suas lágrimas, o Helder dos Malvalados. Um abraço pra você, Helder. Eu nem quero. Aqui no seu parceiro de Dinho Pressão. Parceiro Dailson da TV também por ali. Continua. E aí, Dailson? E aí? A saudade aperta o peito. Não há dia que eu não lembre de nós dois. O meu parceiro Douglas também, da Maria Marcante. O Steve Reis, amigo Thiago também. De Medellín. O empresário Dalmo de Marcas, ele. Ele que voltou firme e forte. Valeu, garoto! Do Badala, amigo Bongo, você é o Ian, o Luciano e a primeira dama. Inclusive, eu quero parabenizar meu grande amigo Luciano do Búfalo, ele que vai ser o papai do ano. Alô, Ian, que a irmã da Sara também tá aqui, ó. Papai, a equipe tá certo. Seu canal de música no YouTube. E o meu parceiro Mocotó dá maior valor. Deixa eu dar um beijão pra minha esposa Rafinha por ali. Na companhia da sua amiga Luciane hoje. Sempre, sempre. Bora que hoje tá em festa o negócio. Nosso amigo Robert Doideira, a thumb de todos os empresários do Castanheira, obrigado! E aí, como é que é? Agora! Nosso parceiro Vitor Lava Jato, bem-vindo! A companhia do empresário Helder Gaia, o homem que comanda a marca do momento, Rael Din, segura Helder! Ele é sua esposa, obrigado Camila Gomes, valeu pela presença, é o animal do Caribe! Bacante! Todo mundo tá dançando. E a gente sempre trabalhando aqui em nome do nosso patrocinador empresário Betinho Playboy do telão. É o mais novo patrocinador do Gordo e do Dinho. Empresário Betinho Playboy. E também em nome da loja que veste patrocina o Gordo e Dinho. Shows e modas. A loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. De Curuçá. E a marca do momento. Miúze Jeans. A marca que veste a mulherada do animal. Extintores do telão! Ricardo Extintores. E a Academia Fisical é a número um do Guamá! Academia Fisical, a número um do Guamá. E o meu parceiro Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. Ui. E a marca... Rael diz, o do meu empresário Helder Gaia. Crocodilo. A união da fera e do homem pra fazer você dançar. Esse é o incrível Crocodilo. O incrível Crocodilo. O incrível Crocodilo. O animal toca tudo do pará. Eu sou um príncipe negro, executivo, vem bailar. E eu te convido pra dançar com o som que faz você viajar. O nosso parceiro Wellington do Grão foi para o Wellington. Você vai dançar uma grande assim, Brothers, Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! De bola! Eu sou príncipe negro, que faz o show. E nós passamos o Juninho Play. E aí, Juninho? E meu grande amigo Adriano Sarraf também tá aqui, ó. Vem balançar, venha dançar com a melodia. E o som contagia. E vira que vira que vira, vira, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Tô, tô, tô. Okay. O nosso amigo Rodrigo Cunha, da Casa de Show Esquenta, fala Rodrigo! Seja bem-vindo, garoto! E Edielson, sou da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson, e Edilson, sou da galera. O nosso amigo maluco lá do Maluco Lanches. Vou dar um giro. Seja bem-vindo, maluco. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá emendo para a terra firme, porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Nosso amigo Rogério, galera, o Ícaro, o Vitor Hugo. Dom Fabinho do Croco, a equipe só ressaca. Fala Rinha do Gol Bandido. O Wellington Silva, o Rosivan lá de Barca Arena. O papai da equipe arrasta ela, um abraço. DJ Jesus e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Dá-lhe tentada. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe. Joga a mão pra cima, passa o que e dá um grito. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. E o meu parceiro Calazito da GDK. Ele não poderia ficar de fora dessa segunda. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Os brother, vamos pra zoar. Gordo e Dinho Pressão. Pensando em breve. Meus amigos Wesley e o Jairo. Para meus magnatos, alô, Mizinho. Essa casa vai te encantar. prazer imenso hoje estar recebendo aqui o meu grande amigo Márcio Castanhal. Ele e a sua esposa. Ele que também vai ser papai. Parabéns, Marleson. Bora, Maílson, bora pra cima, empresário Hulk. Registrar a presença também, Maninho. Do nosso amigo DJ Mariano. Do Pop, tá com a gente, hein, Mariano? Um abraço dos irmãos pra você, garoto! Gordo e Dinho Pressão. Segura! O nosso amigo DJ Júnior Digital. Um abraço, Júnior! Chegue no par, você é o Vini. Um abraço, Vini! Bora, vem pra mais uma na pressão, agora sim! Na área, gente. Nossa amiga senhorita Andresa e a Paula Daiane. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. O meu parceiro Igor. Um abraço, Igor. Deixei... O céu da GDG também, Danário Bracelo. Tudo que eu quero é ter você de volta. É só as melhores pra você curtir dançar. Esse papo aqui. Quem não ama, não se apaixona. Nosso amigo Marcelinho de você, Aline, a Paula. E nosso amigo Dieguinho aqui no Animal. Batatinha Pressão. O Augusto Carará. Toda a galera do Servilha, valeu. Ama, não se apaixona. Estremece o coração. Quem não ama, não se apaixona. Quero ter você pra mim. Você pra mim. Júnior e Neto. E vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Vem no saqueado, vai. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause. E aí, meu parceiro Alan Douglas. Never... E o Steve Reis aqui no som que diz do valor. Incrível crocodilo. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. Também aqui do meu parceiro Diego do IVIP de Marituba, o nosso motor que leva o gordinho das fronteiras do animal pra cima! Pra cima! Tá na hora! Bora, Bruno Orelha! E aí, Quintão da Ostentação? Ele disse gordo. Esse CD ao vivo tá só o filé. Vai subir, vai crocodilo. Galera, o som do Treme Terra, não conto Pinambá. DJ Dinho e Toninho, agitão da multidão. Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. Gerson Mototáxi, todo mundo aqui, valeu. O Juninho dos Kids da Vila dos Cabanos, para a Dorcelli. Um abraço pra vocês aqui dos irmãos Gordinho. O meu parceiro Mizinho, Grupo Massa, o Mizinho. Segundo, parceiro Jairo Wesley. E a primeira dama também tá aí para o Wesley. Um abraço do Dinho Bressão. Jair Maiuso. CD marcante especial do Carinho assim. Bora mais um Castanhal, bora empresário Raul. Nosso amigo Juninho Gaspar vai balançar, comandando a ponta esquerda. Eita, DJ Gil. Maicon Safadão do Distrito. Lá do Distrito Industrial, ele. O chefinho do Incrível, nosso amigo. O nosso amigo Léo Brasil. Prestigiando o Crocodilo, obrigado. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Comandando o show do Incrível. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O meu amigo Felipe do Verde, esse gordo, tá na hora daquela sequência que quando toca a galera não fica parada, não. Vai começar! Um, dois, três, tchau, tchau! Não consigo esquecer de você. É Crocodilo! Me lembro do seu jeito lindo. Queira você amar. Desce marcante! O animal. Agora, à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Nosso amigo Thiago de Medellín, mais um gringo pro animal. Eu vejo uma boca esforçada. DJ Shwek, ele que não perde uma segunda do Caribe. Em teus pés, combinou tua boca e minha boca. O Bocotó. Estou aqui e eu te peço. E a primeira dama. Lábios tão vermelhos. E o nosso amigo Robert! Robert doideiro também é Temer! Eu não posso! É Temer! Amigo Marcos! Amigo El também é sua! Primeira dama Débora! Os empresários do Caixeria também aqui, valeu! Segura! Não posso esquecer dos lados! Do Crocodilo. O incrível animal da Incrível Crocodilo é perfeito. Baby, vem pra mim agora, amor, vem ficar comigo. Te quero. Hoje é aniversário do meu amigo Trolli do Barreiro. Essa solidão. O careco baby da GDS, alô, Erika. Hoje eu vou sair. Preciso ver. E o Chuck também tá aqui, ó. O DJ Juninho. O gordo da GDK, o Wesley Lima, alô Xuxa, alô Maguila, os caras do olho da van. Vamos dançar! Levanta a mão! O nosso amigo Patrick da UDT também por aqui na esquerda! Obrigado, Patrick! Nossos canalhas do comércio. Teria o meu coração. Disse até que me amava e me deu. Jabo, bebê do Juruna. Era tarde demais pra você dizer meu bem. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. E sabe, cara? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida o novo príncipe e o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. E a minha amiga Dona Cléo, você rock. E a Bárbara hoje conhecendo o Crocodilo. Batida, acompanha meu parceiro Betinho de Playboy. Lá, sou galera do rock. Que novo príncipe negro. Que tal? Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. qualidade nas mixagens é sucesso. Essa amiga Nayara e a Lídia do Grau é pra dançar marcante. O maior réptil do mundo é o incrível crocodilo. O animal toca tudo do Pará. Como é que é, Madara? Se a nossa história de amor chegou. Isso aqui é muito firme, ó. As nossas juras de amor são ilusão. Voam todas em vão. É desse jeito, no melody. Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor que vivemos juntos. Sem o teu amor, a saudade dói no peito e me faz sentir. O sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Brothers. Saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Gordo e Dinho pessoal. Sem você. Sem você. Sem você. Estou no abismo da solidão. Não vai embora. E a nossa série da pedreira. Me diz como vou viver. Diga, diga, down, down. Esse primeiro é quem vai tocar. Nosso amigo Castelinho Filho. Não, não, sou maluquinho por você. Ele que é filho do Castelo Promoter. Seja bem-vindo, Castelinho. E lá vai mais uma no coro, no coro, no coro. Oh. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Os Brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Vem de embora que é o incrível. É incrível. CD marcante do animal e o Caribe Show dança com o Lorezinho. Agora! Quando te conheci, logo me apaixonei, não consegui. Olha só, gente, quem tá na área. O homem que comanda a Vila da Barra. Gente boa. Segundo consigo te esquecer, te desejo além do prazer. Meu parceiro Marquinhos. É Marquinhos! Companhia do Mariano, o negócio fica melhor ainda. E aí? Agora. E a nossa empresária, Bárbara, do Estúdio de Beleza, Bárbara Martins, pra onde a mulherada faz o seu visual. Uma das melhores cabeleireiras do norte do Brasil. E o animal mole minha, Maninho. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo contar. Batata voltou no tempo agora. Dançar, curtindo. Minha guia de fogo, amor. DJ Alice tocar. E Juninho. Passei de reis. Os nossos corações. E Alan Douglas. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que como eu. Como é que é? Faz o S. Levante a mão e faz o S. Eu sou um verdadeiro. Ele viaja no tempo, moleque. O meu parceiro, deputado Arlan. Bora, Helder Gaia. E a sua primeira dama. Dia 22. Banda AR15. É dia 20, a inauguração da nova loja do meu parceiro, Helder Gaia. Vai ser lá em Guaraci. Crocodilo. Presença confirmada do Gordudinho na inauguração desse novo empreendimento. Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu. Bora, Bailson. Segura isso aqui. Me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei. Amigo Juninho, já lhe deu também daí. Em troca eu só me machuquei. É, garoto. Sozinho aqui estou. Alô! Eu juro que não era pra ser assim. Esse amigo Helder do Mal Falado. Sim, desculpa se alguma vez te mago. Agora! Queria tentar de novo, amor. Amigo Celo. Esquecer. A GDG. Passou, mas é difícil. Mudança marcante! Agora! você está em mim. Nosso amigo de verdade. Magnífico Caio Douro Negro. Meu coração, nosso amigo Pão do Cravo, você curtindo de mal, obrigado. Não sei mais como provar que é só Adriano Sarraf e Juninho Play. Mora em essa dupla aí deseja é pressão. E ficar comigo. Pressão. Diz que vai me amar. A maior. Fiz essa canção tanto pra você voltar. O animal. Faz um assim pra mim, também já vem curtir. Eu sou da equipe, eu tenho seu lugar. LC, Juninho, Albertini, Josimar. Vem pro Super Pop, vem me amar. Faz um assim pra mim, também já vem curtir. Eu sou da equipe, eu tenho seu lugar. LC, Juninho, Albertini, Josimar. Vem pro Super Pop, vem me amar. E aí, parceiro empresário, Mocotô! Pressão, pressão. Tu gosta, né? Marcante é tua praia. Quando te vejo, bate forte no meu coração. É um desejo de amar a Felipe do Beijo. Comandante tá na área. Meus carinhos e malícias vão te dar prazer. A nossa história de amor não pode acabar. Nunca pensei que iria me apaixonar. Agora vem você dizer que tudo acabou. Meu coração não é de paz, mas eu sei que sou. Vem pro JC, junto do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. Jamaica Supué, pro JC, junto do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. Direto pro DJ que ajuda. Os mascarados. A expectativa vai ter fita. Vai virar! Yo, yo, yo, já! O meu parceiro é Elias Maluco. E aí, meu parceiro, o Júnior do Banco do Brasil. De Bediche, a Frozen Paraense. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Vou te jogar na quente pra te dar o meu calor. Te deito no chão, com tanta pressão. E vai dar de vela, sentindo tanta emoção. Pimbarre, pimbarre, pimba, pimbarre, pimba. Pimbarre, pimbarre, pimba, pimbarre, pimba. Pimbarre, pimbarre, pimba, pimbarre, pimba. Oh, meu amor. Dá-lhe dentada. Diz que não vai mais. Amor, preciso E aí, senhorita Andrés, e agora? Manda mais uma! Estou dividido. Que bonito, que bonito. Desde que ela empresário William Barbosa. Arrepia, meu animal. E aí, Ceará do Croco. Bora, Igor da TF. Olha o batidão, batidão, batidão. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Tô carente, de amor. Tô querendo, te amar. Essa é a música do Maílson. Foi no beijo pincelado que... Carente de amor, né, Maílson? Paixão, bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciota light, renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez pensar de Milene. Ao lado. Ele tá perdendo pro Blake agora, Hulk. Tô dizendo mesmo. Love, love, love, I love, love you. Tô querendo, esse teu corpo nu. Venha logo, não demore. Nosso amor já começou. A galera do Pizel beijou o nosso amor. Nossa festa começou. Nosso amigo Rodrigo do Esquina, de Gordo. Ainda esse ano, comando desse... eu vou levar esse animal do Esquina. Vem em Portugal. Eu quero ver o Maciota Light que vai comandar a frente. Tá na hora de botar o caldeirão pra ferver. É o som de qualidade diferente pra você. Veio de manhã suíte. Tá ali na pressão. E eu vou logo falar pra galera que quinta-feira a gente tá de volta aqui com a banda R15. Sexta-feira a gente vai até o Rancho no Jurunas. Bateu os parabéns pros 30 anos da Casa de Show Bolero. Foxy Safadão do lado, Porradão Sonoro do outro e o Crocodilo no central, fazendo a onda. Sabadão a gente volta onde começou o momento do escurinho. Sábado tem City Urbano, aniversário do meu parceiro Júnior. E o Fox Safadão e o Porradão Sonoro vão estar junto com a gente. Vem-te embora, caçadores. A mulherada não paga até 11h30 da noite. Aí no domingo, a pedida é Florentina no Jurunas. Bora comigo assim, ó. Um, dois, três. O garoto das produções. Dá-lhe pressão! Agora vai começar, vai! O croco é desguiado. Estou pensando em ti. Crocodilo! Mas você não está. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Faço o que preciso for. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você. O meu parceiro Neguinho. Sempre. Foi um novo presente. E a minha amiga Tami Alves. É seu. E aí, Dami? Entre você e eu. Hoje são colegas, diz que... Vem meu príncipe negro, o som da galera. Que estou no coração. De desejo, sonho de alção. Tome de ômega, coroa eletrônica. Hoje tá multidão. O incrível chegou. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Ei, Ronaldo do Pacto dos Leilões. Eu falei marcante, papai. Então vai segurando o coração aí, que cada uma sequência vai mexendo lá no coração. E o Dinho Pressão é especialista em tocar marcante. Um, dois, três. Oi, oi, oi. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Achei que foi tão superficial, acho até normal, um areio. E se não quer me ver chorar, minha amiga senhorita Andressa Gordo, assim eu vou até 6 da manhã. Vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar. Bora, Cigi, assim! Garotas choram mais quando sonhos se desfaz. Nosso empresário Matheus e Gilson também, de Assis. Tá ali no camarote, só de boa, bora, Gilson. E aí, Ciginho? Você não sabe o mal que me faz. Você me usa e deixa pra trás. Se garotas choram demais. DJ Nini. É incrível. O incrível. O incrível. Quando você escutar Crocodilo, sei que você vai lembrar aqui dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. O nosso amigo Quintão da Ostentação, ele e o seu cunhado Maxi. Agora, Maxi. Estou com você, amor. Me sinto todo tentando parar. Ei, Gaspar, é marcante, pai. Guerreirão. Eu sou meu amor. A saudade só aumenta quando eu ir. Meu parceiro Luizinho. Guerreirão, tô tentando parar. Não é mais fácil tu vir aqui, desgraçado. Guerreirão, meu coração. Eu sou meu amor. A saudade só aumenta quando eu ir escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Juninho! Agora vai, Wilson! Vai começar! Segura! Admito que sou fã do programa na batida. Rolando só sucesso, minha sequência preferida. O logo tão Edinho, tocando com carinho. O Melody inspira, o Tecno é. O meu parceiro Juninho! Eu todo junto agora! Ouvindo na batida, as músicas da pedida. É demais esse programa, esse Didinho! Didinho é para isso, é Brasil. E já avisando que hoje, terça-feira, me deu, meu amor. Tem o nosso programa Crocouro lá na Metropolitana FM, de 4 às 5 da tarde. A apresentação, seu amigo Diego Gordo. E nas mixagens, o Dinho Pressão. Programa Crocouro. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Sassada GDP. E a sua primeira dama, Karina, você, a Deise. O André da GDP, tá todo mundo aqui elogiando a pedreira. Meu amigo Rosimão Silva. O Rino Silva, Esquadrão Fronteira, papai. estão quebrando fronteira aqui ao lado. Obrigado! Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor aonde ele chegar? É marcante pra você dançar. Um incrível animal. A maior pressão de aparelhagem do mundo. O incrível crocodilo. Eu não quero mais. Cansei de chorar. Se te magoei, foi sem pensar. Me entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história. Gordidinho Pressão. Desde quando eu te vi? Olha o Esquadrão Suicida. Logo eu me apaixonei por ti. Eles que estão presentes aqui com a gente, obrigado. Você me faz feliz. O empresário Daniel, você e a sua esposa. Você. A Cassiane, a Júlia, a Milena. E quinta-feira estarão marcando presença aqui, valeu! Assim na solidão. Bismarck também tá por ali, ó. DJ, é Diego Caçador. Danilo, meu amigo Diego da Pedreira chegando agora. Bunda Ororoca. Meu amigo Clay da Pedreira também. Fala, Clay. Diego da Pedreira, segura Diego. E pra dançar. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. É o Gaspar. Se tão longe de você, não aguento mais. Agora vai. Te juro, não. E aí, Marcio Castanhal. Agora, Marcio. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. O nosso parceiro Edson da Cobra d'Água. Nossa canção. Um abraço a você, Edson. Ceará. Professor Stalin também. Curtindo nossa festa via WhatsApp. Seus primos do rock, valeu. Galera, e nosso amigo Gaspar representando aqui no Caribe, valeu. Coração, e o nosso amigo Juninho Play. Não tem, ele, meu amigo. Não tem igual. Equipe pesca... Adriano Sarraf. É a moral. E tô ligado, o grupo dos amigos. Agitação do Juninho Play. Se você quer curtir, vem lá pra cá. E é só marcante filé. E faz você delirar. Uhul! Luciano do Búfalo do Marajó.

Bora, Nan. Com Paulinho um dia. Bora, Anny. Ficou na fita. Bora, Nara. Tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Cantando pra ela e cantando. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Eu com Paulinho um dia já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Tá fita, tá fita. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Tá fita, tá fita. Fuga nela. Então toma! Vai. Toma na pressão, amor! Joga a mão! Pressão girando na pressão, girando. deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Tudo no escuro, belisca. Tata, toma, toma, toma de um tata. É doida? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, deitada. Seu mocotó, mano. Léo da Tef, mas é o outro mocotó. Toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, Kaiuri, Havaiano e o MC Dourado. Novinha rebolando, tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Acorda, desgraçada. Ô louco, ô louco, a novinha de saia. O bicho pega. Ô louco, ô louco, ô louco. Vinha de shortinho, olha o croco. Ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. O Alex e o Guidão. Loco. Essa dupla aí é forte. Olha o coco. Aqui é o Yuri Havaiano. Estou fechado com o MC Dourado. Em grande bora, estilo. Bora, bora, bora, bora aí, doida. A galera vai dançando e a gente vai detonando. Vai, vai, vai no batidão. Vai no batidão. Vai no batidão. É da pressão, é da pressão. Empresário Betinho Playboy! Ele gosta demais dessa aqui. Já! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Já, Betinho! Agora! Pra cima! Pra cima! Agora vai! Acelerando tudo! Do. Vai, toma! Toma! Vai, toma, só dos pontos! Japonês do lixo agora, japonês vai, agora! Toma, equipe Torre de Boa! Obrigado, moleque! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma! Vai! Só pras mulheres que sabem fazer o passinho do carimbó. Pezinho direito, pezinho direito. Eu te pego no meu Shark temperado, um abraço! Tá saúde, tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Faz a boquinha, faz, faz. Olha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinha passa mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. Dá-lhe dentada. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, Dinho Pressão. Dinho Pressão. Dinho Pressão. Pressão. Batreze mais no beat, batreze mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando. Tá no escuro, Thiaguinho. Cuidado com o croco. Como fazer leitura labiada na tua cara? É. Boquinha do animal, boquinha. É doido? Não, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. Já terminou de gravar o CD? A dentada e a novinha passa. Então grava pra vender agora, pai. O crocodilo tá muito louco. Doido, o tiro tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave, todo sorridente. Master CD, o seu canal de música no YouTube.